Brasil, o que fizeram com teu ouro, Brasil? O que fizeram com teus filhos, Brasil? Por onde anda a justiça, Brasil? Por onde anda a esperança, Brasil? O que fizeram com teus sonhos, Brasil? Avisa lá que já raiou a liberdade nos olhos dessa pátria, mãe gentil. Verás que o filho teu não vai fugir. Levanta pra lutar, o teu pranto cessará. Acredita, Brasil, há um Deus a te guardar. Não se entregue, não desista. Acredita, Brasil, se levanta pra lutar, o teu pranto cessará. Acredita, Brasil, há um Deus a te guardar. Não se entregue, não desista. Acredita, Brasil. O que fizeram com você, ó Brasil? O que fizeram com teu ouro, Brasil? O que fizeram com teus filhos, Brasil? Por onde anda a justiça, Brasil? Por onde anda a esperança, Brasil? O que fizeram dos teus sonhos, Brasil? Avisa lá que já raiou a liberdade nos olhos dessa pátria, mãe gentil. Filho teu não vai fugir à luta. É hora de se unir e acreditar. Acredita, Brasil, se levanta pra lutar, o teu pranto cessará. Acredita, Brasil, há um Deus a te guardar. Não se entregue, não desista. Acredita, Brasil, se levanta pra lutar, o teu pranto cessará. Acredita, Brasil, há um Deus a te guardar. Não se entregue, não desista. Acredita, Brasil. Brasil de tantas cores, Brasil que tanto luta, Brasil que não se cansa, Brasil que não desiste, Brasil que acredita, Brasil tua virada, por todo será vista. Brasil, se levanta pra lutar, o teu pranto cessará. Acredita, Brasil, há um Deus a te guardar. Não se entregue, não desista. Acredita,